Sei, Jesus voltará, Ele vai te curar, cicatriz não vai deixar, e sua vida vai mudar, porque Ele é Jesus, morreu por nós na cruz. E mais guerra, porque tanta miséria, violência é morte. Para viver tem que ter sorte. Nação contra nação, cadê a comunhão entre os irmãos? A selvageria do homem quando não está com Deus é brutalmente terrível, uma verdadeira desgraça. Família passando fome, pai sem poder trabalhar, criança doente sem poder se alimentar. Muita pobreza daqui, muita pobreza de lá. Pobre ficando mais pobre, rico ficando mais rico. Ronco de um mundo vai parar, mas Deus está por voltar. A ganância do homem cresce, a falta de interesse pelo próximo se esquecem. E a peste já chegou, a AIDS já contaminou. A principal causa da morte, o diabo se alegrou. E o câncer tomou conta da terra, muita gente se desespera. Maldição, ira, violência, vê se pode. E o povo se acabando no meio de tanta desordem. O único consolo nessa terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias da Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo. Então toda violência e crueldade sem sentido terminarão. A guerra será eliminada, a visão de Deus, ela é clara, clara. Cuidado senão a ira de Deus cairá sobre você. Desesperado vai ficar quando a tribulação chegar. Anjo de dentes no inferno, você não vai aguentar. Há muita miséria e pobreza manifestada em forma de paz. Vela, mora dias embaixo de viaduto e outros que fica visível na paisagem da nossa cidade. Tantas pessoas desunidas, sem solução. Manos embriagados vivendo na ilusão. Isso é vida? Não. Isso é futuro? Não. Pra que tanta miséria nesse mundão? Pessoa cega, cega, o diabo pega. Vamos colocar a cabeça para raciocinar. Achar a chave da vida, aquele que nos criou. A Jesus Cristo seja dado todo louvor. A maioria dos jovens vive infeliz na sabedoria humana, não é bom cair. O aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar essa última geração. Muitos se apostataram da fé, dando ouvidos a esses enganadores e a doutrina de demônios. Mas Jesus nos vai poupar os incrédulos, serão lançados no fogo do inferno, como Sodoma e Gomorra, que havendo se entregado à prostituição, sofreu a sua punição. Sei, Jesus voltará, Ele vai te curar. Sua vida vai mudar, porque Ele é Jesus, morreu por nós na cruz, Santíssima Luz, Santíssima Luz, Santíssima Luz. Sei, Jesus voltará, Ele vai te curar, cicatriz não vai deixar, e sua vida vai. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. em todas as nações. Então virá o fim, a partir de hoje não é bom ninguém cair. Igualmente vós, quando ouviste todas essas coisas, sabeis que tá próximo o fim. Em verdade vos digo que não passará essa geração antes que todas essas coisas acontecerão, antes da redenção. Cuidado meu irmão, vem aí o filho da perdição. O anticristo, o exército de Cristo, precisa de homens de atitude que lute contra o mal, que vença o perigo. Vamos saquear o inferno, vamos derrubar o inimigo. O resultado dessa união será vitória em Jesus Cristo. Ele sim é nosso verdadeiro amigo. Isso aí, Jesus Cristo dará força, coragem, ajudará a sobreviver até o fim deste mundo, quando ele então recompensará muito além do seu sonho no mundo celestial, ao qual está o fim.